No dia 20 de agosto, um garoto de 15 a 20 anos foi até o Big Bom preso, botou um jornal em volta da virilha e botou fogo no jornal, saiu correndo dentro do mercado cagando. Depois saiu correndo, ninguém conseguiu pegá-lo. Ele fugiu e virou uma lenda urbana entre os olindenses do IP Bom Preto de Olinda. Alguns especificam que ele estava protestando que nem no protesto do Chile, nem que algumas Walmart foram destruídas nos protestos contra as lojas. O menino do Big Bom Preço, o alto embolador do IP Bom Preço, como chamam, fugiu sem ninguém pegar ele. Ele é um herói, ele é um anti-herói. Ele é um herói não merecido, mas que a gente precisa. Menino do Big Bom Preço, Pedro Oli.